Demorou de chegar. Terra sem lei, nada sob controle. Clack, boom, chegou a hora de fazer aquilo que a gente gosta. Cantar um rap, orientar os truta. Guerreiros miliano, parceiros de miliduca. Muita coisa acontece, ó, diariamente. Mancada da polícia, brecha do presidente. Brasil tem culpa, é desorganizado. Povo sofrido, discriminado. Mínimo salário não é acordo claro. Pra se manter a prestação de um barraco. Sonho da casa própria, todos têm. Muitos aqui do aluguel são refém. Cadê a ordem, tio? Cadê progresso? Trabalhador por aqui não tem sucesso. Povo batalhador, como pode? Periferia, quanta gente sofre. No verde e no amarelo, a vida não é fácil. Muita exigência, muito burocrático. Nesse país democracia não existe. Nossa realidade por aqui é muito triste. Pros governantes não tem reclusão. É prisão domiciliar em sua mansão. Roubam tranquilamente com caneta de ouro. Tem horário na TV pra iludir o povo. É só convicção, irmão, acredite. Nosso cotidiano não é super cine. Nosso filme por aqui é bem mais louco. Fatos reais que não mostram na Globo. Quem se define corre atrás de informação. Não fica no mundão vivendo de ilusão. Televisão, novela mostra a vida dos boy. E umas ideias, ó, nada a ver com nós. Comando interno não dorme no barulho. Daquele jeito, é nós mesmo, vagabundo. Não há nada sob controle. Só a voz ativa do rap nos microfones. Sem motivos pra sorrir, tamos no bang. Estilo original, vagabundo. Sujeito homem. Não há nada sob controle. Só a voz ativa do rap nos microfones. Sem motivos pra sorrir, tamos no bang. Estilo original, vagabundo. Sujeito homem. Ano de eleição, tempo de repensar. Sistema opressor só sabe conspirar. Propaganda falsa pro povo carente. Sorriso enganador, método incompetente. Depende do povo pra voto ganhar. Porém, somos obrigados a votar. Terra sem lei, nada sob controle. Dificuldade por aqui tem de monte. No país do futebol, cerveja, carnaval. Prevalece a desigualdade social. Informação é ato revolucionário. Se o povo se une, não tem tempo fechado. É apenas um toque, não é sermão. De quem quer o bem da população. Polícia nas ruas é atraso de lado. Sem flagrante no bolso, você é forjado. Levado pro acerto sinistro. Depois do sacode, sofrer no distrito. Querem mostrar serviço pra sociedade. Pegando inocente de forma covarde. Pessoas correm com crianças de colo. Por causa das guerras das tropas do BOP. Será que resolve tanta matança? Quem não deve morrendo? Mulheres e crianças. A troco de quê? Oh, de porra nenhuma, é só pobre descendo na sepultura. Resultado, sofrimento oprimido. E champanhe de gringo na taça dos ricos. A consequência será sempre assim. Enquanto o povo não começar a agir, se unir pra obter bons resultados. Pelo menos respeito pelo povo pacato. Nossa expressão vem da cidade de Guarulhos. Daquele jeito, é nós mesmo, vagabundo. Não há nada sob controle. Só a voz ativa do rap nos microfones. Sem motivos pra sorrir, tamos no bang. Estilo original, vagabundo. Não há nada sob controle. Só a voz ativa do rap nos microfones. Sem motivos pra sorrir, tamos no bang. Estilo original, vagabundo. É nós mesmo, vagabundo. Não há nada sob controle. Só a voz ativa do rap nos microfones. Sem motivos pra sorrir, tamos no bang. Estilo original, vagabundo. Sujeito homem. Não há nada sob controle. Só a voz ativa do rap nos microfones. Sem motivos pra sorrir, tamos no bang. Estilo original, vagabundo. Sujeito homem.